A fecheiro 94. Brianna adormeceu depois do jantar, exausta pelas emoções. Eu sentia-me mole, mas ainda não queria dormir. Sentia-me exausta, inquieta ao mesmo tempo, com aquela sensação horrorosa de campo de batalha, de estar no meio de acontecimentos para além do meu controle, mas que precisava de lidar com eles de qualquer das formas. E eu não queria lidar com nada. O que eu queria era afastar todos os pensamentos do presente e do futuro e voltar para a paz da noite anterior. Queria enfiar-me na cama com Jamie e deitar-me aquecida contra o seu corpo, os dois em segurança por baixo dos cobertores, protegidos do frio que aumentava dentro do quarto. Queria observar as chamas diminuírem enquanto conversávamos baixinho, trocando mexericos e piadas a respeito do dia para a linguagem da noite. Queria deixar que a nossa conversa passasse das palavras ao toque, do suspiro aos pequenos movimentos do corpo, que eram, por eles próprios, pergunta e resposta, para que a conclusão da nossa conversa chegasse finalmente ao silêncio no sono. Mas havia um problema na casa, esta noite, e não havia paz entre nós. Ele caminhou pela casa como um lobo enjaulado, agarrando em coisas e pousando-as. Eu guardei as coisas usadas ao jantar, observando-o pelo canto do olho. Eu só queria conversar com ele, mas ao mesmo tempo temia fazer isso. Tinha prometido a Brie não lhe contar sobre Bonnet, mas me eu mentia muito mal e ele conhecia o meu rosto muito bem. Enchi um balde de água quente do caldeirão grande e levei os pratos de peltes para fora para serem lavados. Voltei e encontrei Jamie de pé, ao lado da pequena prateleira onde deixava a sua tinta, penas e papéis. Ele não se tinha despido para dormir, mas não fazia menção de começar o trabalho que costumava fazer à noite. Mas é claro, ele não podia escrever com a mão magoada. Queres que escreva alguma coisa por ti? Perguntei ao vê-lo agarrar numa pena e soltá-la de novo. Ele virou-se de repente. Não. Preciso de escrever a Jenny, claro. E há outras coisas que precisam de ser feitas. Mas agora não consigo sentar-me e pensar. Sei como te sentes, disse eu, compreensivamente. Ele olhou para mim um pouco surpreendido. Nem eu consigo dizer como me sinto, Sassenach, disse ele a rir-se. Se achas que sabes, podes dizer-me. Cansado, disse eu, e pusei-lhe uma mão no ombro. Zangado, preocupado. Olhei para Brianna adormecida na cama, talvez com o coração partido. Tudo isso, disse ele, e mais um pouco. Ele não usava lenço, mas puxou a gola da camisa como se estivesse a ser enforcado. Não consigo ficar aqui, disse ele. Olhou para mim. Eu ainda vestia as roupas do dia. Saia, corpete, blusa. Queres dar um pequeno passeio comigo? Fui buscar a minha capa. Estava escuro lá fora. Ele não conseguiria ver-me o rosto. Caminhámos lentamente juntos. Passámos pelo jardim e pelos barracões. Descemos pela pocilga e para o campo. Eu agarrava-lhe o braço, sentindo-o tenso sob os meus dedos. Não fazia ideia de como começar, do que dizer. Talvez devesse apenas ficar calada, pensei. Nós ainda estávamos tristes, apesar de termos feito o melhor que podíamos para manter a calma por Brianna. Eu sentia a raiva a fervilhar sob a sua pele. Muito compreensível. Mas a raiva é tão volátil como o querosene, presa sob pressão, sem alvo a acertar. Uma palavra descuidada dita por mim poderia bastar para causar uma explosão. E se ele explodisse comigo, eu poderia tanto chorar como atirar-me ao pescoço dele, pois o meu humor estava fora do controle. Caminhámos por muito tempo através das árvores, até ao milharal morto. Demos a volta e voltámos, movendo-nos com cuidado por um campo minado de silêncio. Jamie, disse eu por fim, quando chegámos à orla do campo, o que é que fizeste com as mãos? O quê? Ele virou-se para mim, alarmado. As tuas mãos. Segurei uma delas entre as minhas. Não as magoaste em empilhar pedras de chaminé. Ah, ele ficou quieto, deixando que eu tocasse nos nós inchados da sua mão. Brianna, disse ele, ela não te contou nada a respeito do homem? Disse-te o nome dele? Hesitei e senti-me perdida. Ele conhecia-me muito bem. Ela disse-te, não disse? A sua voz estava intensamente perigosa. Ela fez-me prometer que não te contaria, disse eu. E eu disse-lhe que irias saber que eu estava a omitir-te um segredo. Mas, Jamie, eu prometi. Não me faças contar-te, por favor. Ele riu-se de novo, meio irritado. Sim, eu conheço-te muito bem, Sassenach. Não conseguirias guardar segredo de ninguém que te conheça, um pouco que seja. Até o pequeno Ian consegue perceber o que se passa na tua mente. Agitou a mão para mudar de assunto. Não te preocupes. Deixa ser ela a contar, quando quiser. Posso esperar. A sua mão magoada segurou o quilt e eu senti um leve arrepio a subir-me pelas costas. As tuas mãos, repeti. Ele respirou fundo e mostrou-mas, com as costas viradas para cima. Fletiu-as lentamente. Lembras-te de Sassenach, quando nos conhecemos? Dagal provocou-me a ponto de eu achar que poderia bater-lhe. Mas mesmo assim, não consegui. Tu disseste-me, bate em alguma coisa, vais-te sentir melhor. Ele sorriu, irónica e sarcasticamente. E eu bati numa árvore. Doeu, mas tu estavas certa. Senti-me melhor, sim. Pelo menos um pouco. Ah! Expirei, aliviada por ele não me ter pressionado. Que esperasse, então. Eu duvidava que ele já tivesse percebido que a sua filha era teimosa como ele. Ela contou-te o que aconteceu? Não consegui ver-lhe o rosto, mas a hesitação na sua voz foi clara. Quero dizer, ele inspirou sonoramente. O homem magoou-a? Não. Não fisicamente. Hesitei, imaginando que conseguia sentir o peso da aliança no bolso, apesar de não conseguir, claro. Brianna não pedira para que eu guardasse segredo de nada, além do nome de Bonnet. Mas eu não contaria a Jamie nenhum dos pormenores que ela me contara, a menos que ele perguntasse. E eu achava que ele não perguntaria. Era a última coisa que ele desejaria saber. E ele não perguntou. Só murmurou algo em gaélico e seguiu em frente de cabeça baixa. Quando o silêncio foi quebrado, senti que não podia aguentar mais. Era melhor explodir do que sufocar-me. Tirei a mão do seu braço. Em que é que estás a pensar? Estou a questionar-me. Se é tão horrível ser-se violada, se não é, quando não há ferimentos. Ele ajeitou os ombros inquieto, encolhendo-os como se o seu casaco estivesse apertado. Eu sabia muito bem o que é que ele estava a pensar. Prisão de Wentworth e as cicatrizes claras que inundavam as suas costas. Uma rede de lembranças assustadoras. Penso que muito mal, disse eu. Mas acho que estás certo. Seria mais fácil suportar se não houvesse uma lembrança física. Mas agora há uma lembrança física. Eu senti-me obrigada a acrescentar. E uma lembrança muito fácil de se notar, ainda por cima. Ele cerrou o punho esquerdo involuntariamente. Sim, é isso, murmurou. Olhou para mim com incerteza, a luz da meia-lua a dourar-lhe o rosto. Mas pelo menos não a magoou, já é alguma coisa. Se ele tivesse, a morte seria muito pouco para ele, completou abruptamente. Existe o pequeno pormenor de que uma pessoa não se recupera exatamente da gravidez, disse eu com a voz firme. Se ele lhe tivesse partido os ossos ou arrancado o sangue, ela curar-se-ia. Mas assim ela não vai esquecer-se disso, como bem sabes. Sim, sei. Retraí-me e ele percebeu. Fez um gesto para se desculpar. Não queria gritar. Mexi a cabeça levemente para ele e continuámos a caminhar lado a lado, mas sem nos tocarmos. É, começou ele. E depois parou olhando para mim. Fez uma careta impaciente consigo mesmo. Eu sei, disse ele mais baixo. Vais perdoar-me, Sassenach, mas eu sei muito mais sobre este maldito assunto do que tu. Eu não estava a discutir contigo, mas tu não deste à luz um filho. Não podes saber como é. É, tu estás a discutir comigo, Sassenach. Não faças isso. Apertou-me o braço com força e depois largou-me. Havia um toque divertido na sua voz, mas ele estava totalmente sério. Estou a tentar dizer-te que eu sei. Ficou quieto durante um minuto a recompor-se. Não tenho pensado em Jack Randall há algum tempo, disse ele por fim. Não queria fazê-lo agora, mas fiz. Encolheu os ombros de novo, esfregou uma face com a mão. Existe corpo e existe alma, Sassenach, disse ele falando lentamente, ordenando as ideias com as palavras. Tu és médica. Conheces um muito bem, mas o outro é mais importante. Abri a boca para dizer que eu sabia tão bem quanto ele, se não mais. Mas depois fechei-a, sem nada dizer. Ele não notou. Não estava a ver o milharal escuro, nem o bosque de Aceres, com as folhas prateadas à luz da lua. Os seus olhos estavam fixos numa pequena divisão, com paredes de pedra decorada com uma mesa, banquinhos e uma lanterna e uma cama. Randall, disse ele, e a voz estava meditativa. A maior parte do que ele fez comigo, eu poderia ter suportado. Estendeu os dedos da mão direita. A ligadura do dedo ferido brilhou, clara. Teria sentido medo, ter-me-ia magoado. Eu queria tê-lo matado por isso. Mas poderia ter vivido depois e não ter sentido o seu toque sempre na minha pele. Não me teria sentido imundo se ele se tivesse satisfeito com o meu corpo. Mas ele queria a minha alma e teve-a. A ligadura branca desapareceu quando ele cerrou o punho. Sim, bem, tu sabes bem disso. Virou-se de repente e começou a caminhar. Tive de me apressar para acompanhá-lo. O que estou a dizer é que seria este homem um desconhecido para ela que só a usou para um momento de prazer? Se ele só queria o corpo dela, então acho que ela vai curar-se. Ele inspirou fundo e expirou com força. E eu vi a névoa branca cercar-lhe a cabeça por um momento. O vapor da sua raiva visível. Mas se ele a conhecia, se lhe era suficientemente chegado para a desejar e não a outra mulher, então talvez ele possa ter-lhe tocado na alma e feito alguns estragos. Tu achas que ele não fez verdadeiros estragos? A minha voz aumentou de tom, apesar de me tentar controlar. Quer ele a conhecesse ou não? É diferente, digo-te eu. Não, não é. Sei o que queres dizer. Não sabes. Sei sim. Mas por que? Porque não é o teu corpo que importa quando eu te possuo, disse ele. E tu sabes disso muito bem, Sassenach. Virou-se e beijou-me intensamente, pegando-me totalmente de surpresa. Pressionou os lábios contra os meus dentes. E depois apoderou-se da minha boca toda com a sua, mordendo, exigindo. Eu sabia o que ele queria de mim, a mesma coisa que eu queria desesperadamente dele: conforto. Mas nenhum de nós tinha isso para dar naquela noite. Ele apertou-me os ombros com os dedos, subiu e agarrou-me o pescoço. Os pelos dos meus braços arrepiaram-se quando me encostou a si. E depois parou. Não posso, disse ele. Apertou-me o pescoço com força e depois soltou-me. Estava ofegante. Não posso. Deu um passo para trás e afastou-se de mim, segurando na cerca à sua frente como se estivesse cego. Agarrou a madeira com força com as duas mãos e ficou ali de olhos fechados. Eu tremia. As minhas pernas tinham amolecido. Envolvi o meu corpo com os braços por baixo da capa e sentei-me aos pés dele. Esperei, com o coração a bater dolorosamente nos meus ouvidos. O vento da noite soprava pelas árvores no espinhaço, murmurando pelos pinheiros. Algures, longe dos montes escuros, uma pantera gritava como uma mulher. Não é que eu não te deseje, disse ele por fim. E eu senti o seu casaco restolhar quando se virou para mim. Permaneceu parado por um momento com a cabeça baixa, o cabelo a brilhar à luz da lua, o rosto escondido pela escuridão, com a lua por trás. Por fim, inclinou-se e agarrou-me a mão com a sua mão ferida, colocando-me de pé. Acho que nunca te desejei tanto. E caramba, preciso de ti, Claire. Mas não consigo nem pensar em mim como homem agora. Não posso tocar-te e pensar no que ele. Não consigo. Toquei-lhe no braço. Percebo, disse eu. E percebia. Fiquei contente por ele não me ter pedido pormenores. Gostaria de não saber nenhum deles. Como seria fazer amor com ele, imaginando o tempo todo um ato idêntico em ação, mas completamente diferente em essência? Eu percebo, Jamie, disse eu de novo. Ele abriu os olhos e olhou para mim. Sim, tu percebes, não é? E é o que eu quero dizer. Agarrou-me o braço e puxou-me para perto de si. Tu poderias acabar comigo, Claire, sem me tocar, sussurrou, porque me conheces. Tocou-me na face com os dedos, estavam frios e rígidos. E eu poderia fazer-te a mesma coisa. Poderias, disse eu, sentindo-me meio zonza, mas espero que não o faças. Ele sorriu ao ouvir isto. Curvou-se e beijou-me carinhosamente. Ficámos juntos, quase sem nos tocarmos, exceto nos lábios, respirando o hálito um do outro. Sim, dissemos silenciosamente um ao outro. Sim, ainda estou aqui. Não foi uma salvação, mas pelo menos era uma ligação com a vida, estendendo-me pelo abismo que nos separava. Eu sabia o que ele queria dizer a respeito da diferença entre os danos ao corpo ou à alma. O que eu não conseguia explicar-lhe era o elo entre os dois que se localizava no ventre. Por fim, dei um passo para trás, olhando para ele. Brie é uma pessoa muito forte, disse eu calmamente. Como tu. Como eu? Resmungou. Então que Deus a ajude. Suspirou e virou-se e começou a caminhar lentamente ao lado da cerca. Eu segui-o apressando-me para acompanhá-lo. Esse homem, esse Roger, de quem ela fala, ele vai ficar com ela? Perguntou ele abruptamente. Respirei fundo e deixei o ar sair lentamente, sem saber como responder. Eu conheci Roger apenas durante alguns meses. Gostava dele. De facto, gostava muito. De tudo o que eu sabia sobre ele, ele era um jovem totalmente decente e respeitável. Mas como poderia eu sequer fingir saber o que ele poderia pensar, fazer ou sentir quando descobrisse que Brianna tinha sido violada? Pior ainda, que ela podia estar grávida do violador. Até os melhores homens poderiam não saber lidar com uma situação assim. Nos meus anos como médica, já tinha visto casamentos bem estabelecidos ruírem sob a pressão de coisas menores. E aqueles que não ruíam eram prejudicados pela falta de confiança. Involuntariamente apertei a mão contra a perna, sentindo uma leve protuberância da aliança de ouro no meu bolso. De F para C, com amor, sempre. Tu ficarias? Perguntei-lhe por fim. Se fosse eu? Ele olhou para mim e abriu a boca como se quisesse falar. Voltou a fechá-la e olhou para mim, perscrutando o meu rosto, as sobrancelhas franzidas com preocupação. Eu queria dizer sim, claro, disse lentamente por fim. Mas prometi-te honestidade uma vez, não foi? Sim, prometeste, respondi. E senti o meu coração afundar-se com o peso da culpa. Como podia forçá-lo a ser honesto se eu não estava a sê-lo? Mas ele tinha perguntado. Deu um soco leve na cerca. Ifrine, sim, raios partam, ficaria. Tu serias minha, mesmo que a criança não fosse. Isso tu, sim, ficaria, repetiu ele com firmeza. Aceitar-te-ia com a criança e que se lixasse o resto do mundo. E não pensarias mais nisso? Perguntei. Nunca deixarias esse pensamento tomar conta da tua mente quando fosses para a cama comigo? Nunca veres o pai quando olhasses para a criança? Nunca me atirarias isso à cara? Nem permitirias que isso fosse uma diferença entre nós? Ele abriu a boca para responder, mas fechou-a sem falar. Então vi uma mudança nos seus traços, um choque repentino de percepção. Caramba, disse ele, Frank? Não eu? Tu estás a referir-te a Frank? Eu assenti e ele agarrou-me os ombros. O que é que ele te fez? Perguntou ele. O quê? Diz-me, Claire. Ele ficou ao meu lado, disse, parecendo engasgada até aos meus ouvidos. Tentei fazer com que ele se fosse embora, mas ele não foi. E quando a bebê, quando Brianna nasceu, ele amou-a, Jamie. Ele não tinha a certeza, achava que não ia conseguir, nem eu, mas amou-a verdadeiramente. Lamento, acrescentei. Ele respirou fundo e soltou-me os ombros. Não tens que lamentar, Sassenach, disse ele bruscamente. Nunca. Esfregou a face com a mão e eu consegui sentir o raspar da sua barba. E tu, Sassenach? Perguntou ele. O que é que dizias quando ele ia para a tua cama? Ele achou... Parou de falar abruptamente, deixando todas as perguntas no ar entre nós. Mas perguntou na mesma. Poderia ter sido eu. Minha culpa. Quero dizer, disse eu por fim. Não conseguia esquecer. Percebes? Se eu pudesse, poderia ter sido diferente. Eu deveria ter parado ali, mas não consegui. As palavras que tinham sido retraídas a noite toda extravasaram como um dilúvio. Poderia ter sido mais fácil, melhor para ele, se tivesse sido uma violação. Foi o que lhe disseram os médicos, que eu tinha sido violada e violentada e estava a ter alucinações. É no que todos acreditaram. Mas eu dizia-lhe que não tinha sido assim. Insistia em contar a verdade. E depois de algum tempo ele acreditou em mim, pelo menos um pouco. E foi esse o problema. Não que eu tivesse uma filha de outro homem, mas o facto de eu te ter amado. E eu não conseguia parar. Não conseguia. Acrescentei num tom mais suave. Ele era melhor do que eu, o Frank. Ele conseguiu deixar o passado para trás, pelo menos por Brie. Mas para mim, e as palavras pararam na minha garganta. Jamie virou-se e olhou para mim por muito tempo, com o rosto inexpressivo e os olhos escondidos pelas sombras das sobrancelhas. E assim tu viveste 20 anos com um homem que não pôde perdoar-te pelo que não foi culpa tua? Eu fiz-te isso, não foi? Perguntou ele. Eu também lamento, Sassenach. Um suspiro escapou-me. Não exatamente um soluço. Tu disseste que podias dar cabo de mim sem me tocar, disse eu. Tinhas razão, raios de partam. Lamento, sussurrou ele novamente. Mas desta vez tocou-me e abraçou-me com força. Por eu te ter amado? Não lamentes por isso, disse eu, com a minha voz abafada pela sua camisa. Nunca. Ele não respondeu, mas baixou a cabeça e encostou o rosto nos meus cabelos. Estava silencioso e eu conseguia ouvir-lhe os batimentos do coração, acima e abaixo do barulho do vento nas árvores. A minha pele estava fria. As lágrimas do meu rosto arrefeceram instantaneamente. Por fim, deixei cair os braços que o abraçavam e recuei um passo. É melhor voltarmos para casa, disse eu, tentando falar com um tom normal. Está a fazer-se tarde. Sim, acho que sim. Ofereceu-me o braço e eu aceitei-o. E lá fomos em silêncio pelo carreiro até à beira do riacho. Estava suficientemente frio para pequenos cristais de gelo brilharem entre as rochas, onde a luz das estrelas se refletiam. Mas o riacho estava longe de estar congelado. O seu gorgulejar enchia o ar e impedia-nos de ficar demasiado quietos. Sim, bem, disse ele, quando passámos pela pocilga. Espero que Roger Wakefield seja um homem melhor do que nós dois, Frank e eu. E olhou para mim. Fica a saber que se ele não o for, vou dar cabo dele. Apesar de tudo, eu ri-me. Isso vai ajudar muito nesta situação, com certeza. Ele riu-se e continuou a andar. Na base do monte virámo-nos sem falar e encaminhámo-nos para casa. Perto do carreiro que ia até à porta, interrompi-o. Jamie, disse eu hesitante, acreditas que eu te amo? Ele virou a cabeça e olhou para mim por muito tempo antes de responder. A luz da lua brilhava no seu rosto, destacando-lhe os traços, como se tivessem sido esculpidos em mármore. Sim. E se não me amas, Sassenach, disse ele por fim, escolheste um momento muito mau para me dizer. Suspirei e ri-me ao mesmo tempo. Não, não é isso, assegurei-lhe, mas... A minha garganta contraiu-se e eu engoli com esforço, precisando de falar. Eu não te digo com frequência. Talvez seja porque não fui criada a dizer coisas assim. Vivia com o meu tio e ele era carinhoso, mas não... Bem, eu não sabia como os casais... Ele pousou a mão delicadamente sobre a minha boca, esboçando um leve sorriso e retirando-a passado um momento. Respirei fundo, estabilizando a voz. Olha, o que eu quero dizer é, se eu não te disser, como é que tu sabes que eu te amo? Ele ficou parado a olhar para mim e depois abanou a cabeça. Sei porque tu estás aqui, Sassenach, disse ele calmamente. E é o que tu queres dizer, não é? Que ele veio atrás dela, esse Roger. Então... Talvez ele a ame o suficiente. Não é algo que alguém faria só por amizade. Ele anuiu de novo, mas eu hesitei querendo dizer mais para impressioná-lo com o sentido do que disse. Não falei muito sobre isso porque não há palavras para isso, mas posso dizer-te uma coisa sobre o assunto, Jamie. Estremeci involuntariamente e não foi por causa do frio. Nem toda a gente que passa pelas pedras consegue sair. Ele ficou mais sério. Como é que sabes isso, Sassenach? Eu consegui ouvi-los a gritar. Eu estava a tremer sem parar, numa mistura de frio e recordações, e ele agarrou as minhas mãos nas suas e puxou-me para mais perto. O vento do outono balançava os galhos dos salgueiros perto do riacho, um som como o de ossos secos. Agarrou-me até a tremura parar e depois soltou-me. Está frio, Sassenach, vem para dentro. Virou-se na direção da casa. Mas eu pus-lhe a mão no ombro para o deter outra vez. Jamie? Sim? Eu deveria. Gostarias? Precisas que eu te diga? Ele virou-se e olhou para mim. Com a luz, atrás de si, estava cercado pelo luar, mas os seus traços voltaram a ficar escuros. Não preciso disso. A voz dele era suave. Mas não me importaria se quisesses dizer. De vez em quando, não com muita frequência. Não gostaria de perder a novidade da situação. Percebi que ele sorria e também sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Mas de vez em quando não faria mal nenhum. Não. Aproximei-me dele e coloquei-lhe as mãos nos ombros. Amo-te. Ele olhou para mim por muito tempo. Que bom, Claire. Disse ele baixinho e tocou-me no rosto. Fico feliz. Agora vem para a cama. Vou aquecer-te.